WhatsApp 991701881 ou 3653-4139. A Casa de Carnes Eldorado tem os mais deliciosos assados para o seu domingão. Frango, costela de boi, costela de porco, pernil, maionese e o kit de frango. O mais barato da cidade. Casa de Carnes Eldorado. Disque Carnes, WhatsApp 99632-7523. Aberta até às 13 horas. Rua Irmãos Buranello, número 891. Casa de Carnes Eldorado. 46ª Exposição Nacional Orquídeas de Penápolis, nos dias 12, 13 e 14 de julho, no Ginásio de Esportes Najib Sabino, ou Najibão, ao lado do Parque Aquático, entrada franca. No dia 12 de julho, atendimento a partir das 9 da manhã, no dia 13, das 9 às 21 horas, e no dia 14, das 9 às 16 horas. 46ª Exposição Nacional Orquídeas de Penápolis, nos dias 12, 13 e 14 de julho. Você é nosso convidado especial. De lado a lado, de lado a lado, de ponta a ponta, de ponta a ponta da cidade. Rádio é princesa. O melhor programa do rádio está de volta. Muito bem, de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos acompanha em 26 estados, também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica, ligados na gente. E vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço.